Terceiro dia. O amor não é egoísta. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honras aos outros mais do que a si próprios. Romanos 12, 10. Vivemos em um mundo dominado pelo ego. A cultura ao nosso redor nos ensina a priorizar nossa aparência, sentimentos e desejos pessoais. Ao que parece, o objetivo é buscar o nível mais elevado possível de felicidade. Porém, o perigo desse pensamento se torna visivelmente doloroso uma vez dentro do casamento. Se algum dia existiu alguma palavra que significasse o contrário de amor, essa palavra seria egoísmo. Infelizmente, o egoísmo é algo arraigado em todos nós desde o nascimento. Você pode perceber isso no modo como as crianças se comportam e, geralmente, na maneira como os adultos se maltratam. Quase todas as ações pecaminosas já cometidas podem ser relacionadas a um motivo egoísta. O egoísmo é uma característica que odiamos nos outros, mas que justificamos em nós mesmos. Além disso, você não pode apontar as várias formas de egoísmo do seu cônjuge sem admitir que você também é egoísta. Isto seria hipocrisia. Por que será que esperamos tão pouco de nós mesmos, mas estabelecemos padrões tão elevados para o nosso cônjuge? A resposta é difícil de engolir. Somos todos egoístas. Quando o marido coloca os seus interesses, desejos e prioridades à frente de sua esposa, é sinal de egoísmo. Quando uma esposa reclama constantemente sobre o tempo e a energia gastos em suprir as necessidades de seu marido, é sinal de egoísmo. Mas o amor não busca os seus próprios interesses. 1 aos Coríntios 13, 5. Os casais apaixonados, aqueles que vivem o pleno propósito do casamento, são inclinados a cuidar bem do outro ser humano falho que eles escolheram para compartilhar a vida. É por isso que o amor verdadeiro busca maneiras de dizer sim. Um aspecto irônico do egoísmo é que mesmo as ações generosas podem ser egoístas se o objetivo for vangloriar-se ou receber alguma recompensa. Se você faz algo, ainda que bom, para manipular seu marido ou sua esposa, você ainda está sendo egoísta. Na verdade, o ponto principal é a sua decisão entre amar os outros ou amar a si mesmo. O amor não se satisfaz senão na felicidade do outro. Você não pode agir com amor e, ao mesmo tempo, com egoísmo. Escolher amar o seu marido ou a sua esposa lhe levará a dizer não aos seus desejos para que você diga sim à necessidade do outro. Isso é colocar a felicidade do seu companheiro acima da sua própria vontade. Não significa que você nunca vai experimentar a felicidade, mas significa que você não negará a felicidade do seu cônjuge para vivê-la você mesmo. O amor também leva a uma alegria interior. Quando você prioriza o bem-estar do seu cônjuge, uma satisfação interior que não pode ser adquirida através de ações egoístas nasce dentro de você. Esse é um benefício criado por Deus e reservado para aqueles que verdadeiramente demonstram amor. A verdade é, quando você renuncia aos seus interesses em benefício do seu marido ou da sua esposa, você tem a chance de se sacrificar pelo propósito maior do casamento. Ninguém lhe conhece tão bem como o seu cônjuge. E isso significa que ninguém reconhecerá tão rápido a mudança quando você começar a sacrificar deliberadamente os seus desejos e vontades para se assegurar de que os desejos dele estão sendo satisfeitos. Se você acha difícil sacrificar seus próprios desejos para beneficiar seu cônjuge, então você tem um problema mais profundo com o egoísmo do que imagina. Faça essas perguntas para você mesmo. Eu realmente desejo o que é melhor para o meu marido ou para minha esposa? Eu quero que ele ou ela sinta-se amado por mim. Ele ou ela acredita que eu tenho seus maiores interesses em mente? Ele ou ela me vê buscando os meus interesses em primeiro lugar? Goste ou não, você tem uma reputação aos olhos das pessoas que estão ao seu redor, especialmente aos olhos do seu cônjuge. Mas essa é uma reputação amorosa? Lembre-se, o seu companheiro também tem o desafio de amar uma pessoa egoísta. Então, seja o primeiro a demonstrar amor verdadeiro, com os seus olhos bem abertos. E quando tudo for dito e feito, ambos se sentirão mais satisfeitos. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2:3. Terceiro dia. O amor não é egoísta. Desafio de hoje. Aquilo em que você colocar seu tempo, energia e dinheiro será mais importante para você. É difícil se importar com algo em que você não está investindo. Além de evitar comentários negativos, compre para seu cônjuge alguma coisa que diga: "Eu estava pensando em você hoje." Anote no seu livro quando o desafio de hoje estiver completo. O que você escolheu dar ao seu cônjuge? O que aconteceu quando você entregou o presente? Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão. Tiago 3:16.